250 Recife em 125 Decimal 1, bom dia. 251, muito obrigado, amigo. Tenham um bom dia a vocês aí também. Tchau, tchau. Valeu. Jet 6749, decola 58, só confirmando o código 5161, e chega agora o controle em 1935, seu bom voo. Bom dia, obrigado, bom serviço. Tudo bom dia, o F6749 cruza 2000 pés. 6749, bom dia, contato radar na decolagem, vigilância, prossiga conforme autorizado, voando direto Leda. Ok, direto Leda, obrigado. Para o 6749 até o 340, partiu? Autorizado, exceto que em vez de cumprir direto perfil da Dayan, voa direto Lima. Afirmativo. Voando direto Lima. Obrigado. Azul 4177, pronto para o táxi, 64 bota, lanterna com fins com 3 horas e 55 para o meio. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame essa frequência para decolagem. Via Índia Alfa, livre táxi, Azul 4177. Paula, para a pushback, assinamento, é 577. 577, o Azul está iniciando o táxi no momento. 5 meses, passa a retaguarda, pode iniciar no portão 3, chame para início táxi. Autorizado, chamei de chitar. Autorizado, Do 4177, a linha decola cabeceira 10, vento calmo. Posição de decolagem de visão 10, azul 4177. Passageiro 130, Recife, 1251, bom dia. Tem 1251, bom dia. Táxi, Webjet 5797 com 1-43 a bordo, 3 horas e meia, alterna Guarulhos. Táxi Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia Índia Alfa, ponto de espera, chamaremos para decolar, 5797. Azul 4177, decola 05, chame controle em 1935, bom voo. 935, bom dia, 4177. Olha, bom dia, Azul 4177, para decolagem 1600. Bom dia, Azul 4177, ao passar 2000, voa direto posição Leda, sobe para 360, contato radar vigilância. 2000 pés, direto Leda, 360, Azul 4177. Dá uma zona pronto, Web 5797. Webjet 5797, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento calmo. Ali decola 10, o 5797. Para o Tax Web 5898, POB 112, autonomia 1320. Guarulhos. Táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa sequência para decolagem. Pátio Índia Alfa, chamada pronta, 5898. Mike Hotel Índia, pode ingressar via Juliette até o portão 04. 5898 está pronto. Ali mantém 5898. Ali mantém na 0-5898. Jet 7-7, decola 08, chame o controle em 1935, bom voo. 935, obrigado, excelente dia, 7-7. Controle, bom dia, Webjet 5-7-7, a saída da El. Bom dia, Webjet 5-7-7, contato radar na decolagem. Sua para 340, curvando à direita, direto posição Leda, web 5-7-7. 340, curvando à direita, posição Leda, 5-7-7. Jet 5898 alinhado e pronto, 1-0. 5898, livre decolagem, cabeceira 10, vento calmo. Iniciando o web 5898. Alô Salvador, é o Dan Michael Hotel India, informa o termo do reboque. Muitíssimo obrigado pela colaboração. Bom dia, tudo de bom. Não por isso, tem um bom dia também. 125 desse Mauro, bom dia. 935, obrigado, 5898. Bom dia, o F-5898 decolado, 1700, na Dael. Bom dia, 5898, contato radar na decolagem, direto da EL Vigilância. Direto da EL, 5898. Salvador, Webjet, Juliette, Quebec. Prossigado. Bom dia, é uma solicitação de reboque pushback da posição de número 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Afirmativo, chamarei. Objeto 5717, passa nível 130, chama agora centro, uma Recife em 125-1, bom dia. Recife 1251, bom dia, 5717. Cinco oito zero oito, autorizado Goiânia 340, via peso 117, Fox Romeo Mike, Upper Whisky 10, Bravo Serra Índia, Upper Mike 668, e após Goiânia, subida gole e transição ao fita, primeira curva à direita após a decolagem. 5173 é o código, 1935 é o controle. Positivo, então, protegido 340 conforme, gole ou fita, uniforme Zulu 17 Formosa, uniforme 10 Brasília, uniforme Mike Menel e Goiânia. Curva à direita após decolagem, 5173-1935, controle 5808. 5808, cotejamento correto, me confirma o portão, por favor. Estamos no 10, 10. Sim, chama para pushback e acionamento. Salvador, bom dia, Rio, 5937 da Golf, baixando 1150, com a tua ajuda. Bom dia, sem identificação, Rio 5973, desse mantenha 2000 pés com 1013 direto Duna, aporta o localizador. 2000 pés direto Duna, Rio 5973, aporta a localizador. Jet 5898, passa nível 120, chama centro no Recife, na frequência 125-1. Bom dia, bom voo. 251, bom dia, o F5898. Solo Salvador, 5808, posição 10 para o pushback, se não lembro. Autorizado, chambre e táxi. Chama, lembro. Salvador, bom dia, Azul Alfa e Yankee Oscar. Yankee Oscar, bom dia pra si. Bom dia, senhora. Alfa Yankee Oscar, tô no pátio 3, solicitando reboque para o gate de número 1. Autorizado, início do reboque, chame para ingressar no pátio principal. Ah, afirmativo, chamada para ingressar no pátio principal, obrigado. O senhor tá no pátio 3, é isso? Ah, afirmo. Fiat. Solo Juliette, Quebec, solicitando autorização para ingresso no pátio principal. Está autorizado até o portão 3, reposte o término do reboque. Afirmativo, reportarei. Salvador, Gol 995, bom dia, informação, Gol. Bom dia, Gol 995, aciona identificação, vigilância radar, desce para 4.000 pés, 1014, voa direto posição Pelo. Direto Pelo, descendo para 4.000 pés, 1014, solicita a Whisky, Brown Hotel. Ok, afirmo Whisky, pode Pelo, Serra Vitor 368, Gol para o Taxi Web 5808, 76 a bordo, 3h30, bom fim. Autorizado, via pátio, Indy Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio, Indy Alpha, chame nessa frequência para decolagem, 5808. Descida para 2510, para o Gol 199. Solo Webjet Filet Quebec, por favor, considerar a perna de reboque. Obrigado, um bom dia. Bom dia. Salvador, Azul Alfa, Yankee Oscar, pronto para ingresso ao pátio principal. Gente, aguarde para ingressar no pátio principal, Yankee Oscar. Afirmativo, não aguardo. Júlio Salvador, gol 1804, tendo informação, gol até o nível 160, bom dia. Bom dia, 1804, aciona identificação, desce, mantém 4000 pés, 10014, chegada Bonf, 1804. 4000 pés, 1014, chegada Bonf, gol 1804. 5808, a linha decola cabeceira 10, vento calmo. Linha decola da 10, 5808. Da Rio, passando agora através de TAP, Proa de Duna, DF2000, livre LE, informe estabilizado. O Amaral estabilizado, Rio 5973. Jet 5808, decola 26, chame controle em 1935, seu meu voo. 1935, muito bom dia, 5808. Controle Salvador, muito bom dia, Web 5808, decolou 1800. Bom dia, WebJet 5808, contato radar na decolagem. Após 2000, curva na direita, voa direto gole, vigilância. 2000 direto do gole, 5808.